2:39, seguimos por aqui até às 5 horas com CBN Foz, edição da tarde. Estou recebendo, que tenho a grata satisfação de receber aqui, professora de Ciência e Ciência Política e Sociologia da UNILA, professora Vitória Darling, ela que está acompanhada aqui do pesquisador e também do etnólogo mexicano Valdo Lau Fuentes, não é? Ele que também é lá participante do programa do PROLAN da USP. Esse pessoal está trazendo aqui uma discussão nesse final, aliás, desde quarta-feira esse pessoal está discutindo aí sobre movimento zapatista surgido aí no início dos anos 90, em homenagem ao revolucionário Emiliano Zapata, na chamada, então, se eu falei Francisco Zapata, mas é Emiliano Zapata, o Zapata que liberou uma luta pela reforma agrária no México no início do século XX, e do século XX deu início a esse movimento zapatista. Professora Vitória, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação, professor. Obrigada também, professor Valdo, pela presença. Em primeiro lugar, professor, eu quero saber por que trazer esse movimento, o que representa esse movimento zapatista e por que trazê-lo para a discussão aqui na UNILA, em Foz do Iguaçu. Então, o zapatismo é um movimento que surgiu no 1º de janeiro de 1994. Ele deu visibilidade, na verdade, ele já existia faz 9 anos. O zapatismo foi a visibilização dos indígenas do sul do México. Mas, na verdade, foi uma chamada de atenção para o resto da América Latina. Os indígenas mostraram o rosto, na verdade, de um jeito paradójico, eles se colocaram de trás de um passamontanhas, e desse jeito eles deram voz a quienes não tinham voz. Então, foi uma visibilização para o resto da região respeito dos olvidados faz 500 anos. Essa experiência se convirtiu em referência para o resto da região e para outros movimentos sociais. Essa é a razão porque a UNILA está começando a trabalhar o tema. Na verdade, eu tenho um projeto de pesquisa lá na UNILA e o projeto versa sobre alguns outros movimentos que estão sendo fundamentais para entender a atualidade da região. É, e principalmente porque esse movimento surgiu, né, como nós já falamos, pela luta da reforma agrária no México, movimentos que a gente tem presenciado aqui no Brasil também, através de vários movimentos sociais, também em luta de outros, as pessoas defendendo outras questões também. Quero conversar com o professor Valdo. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do zapatismo. O que, que nós podemos trazê-lo? A gente conversava aqui um pouquinho antes da nós voltarmos do intervalo, a respeito de que esse formato do zapatismo, desse movimento, se ele poderia ser aplicado aqui no Brasil também, o que, que as pessoas podem seguir de exemplo aqui no Brasil do zapatismo? Ok, então, como Victoria falou, o movimento zapatista é um movimento indígena, né, que luta pelo reconhecimento constitucional dos direitos dos povos indígenas. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante pensar que as demandas dos zapatistas não são só demandas para os povos indígenas, são demandas para todos os excluídos do sistema, para todos os marginados, né, para todos os subalternos. Acho que, nesse sentido, o movimento zapatista toma um caráter internacional. O que eu posso falar é que é importante pensar que cada movimento é um movimento único, né? Ele vai, digamos, que trabalhar em cima das suas próprias demandas, do próprio contexto histórico, da sua própria capacidade de autogerir-se, da sua própria autonomia, enfim. O que eu poderia colocar nesse sentido é que, se tem alguma questão da ressonância ou do impacto do zapatismo em torno aos outros movimentos, é que eles têm elementos ou características em comum. Por citar algumas delas, é que esses movimentos se basam em seus próprios territórios e, a partir dos territórios, eles criam uma autonomia que pretende ser horizontal, no sentido de romper com aquela velha e tradicional estrutura partidária ou sindical que é de cima para baixo. É dizer, construir um outro poder a partir de uma autonomia que é integral, né? Também que eles usam os meios de comunicação para poder difundir suas lutas, né, e criar pontes de solidariedade. Então, acho que a união entre os movimentos é mais por características que são similares. E uma última característica que acho importante é a questão da não tomada do poder institucional. É a tomada do poder comunitário da terra dentro do seu próprio território, que é um território em resistência. Por quê? Porque em volta dos zapatistas está um processo de militarização permanente, não só por grupos militares e paramilitares, sino por projetos de diversos partidos que pretendem tirar a autonomia que este proceso contínuo dentro das comunidades, ¿no? Entonces, una autonomía en resistencia. Acho que ese es uno de los elementos que a gente podría colocar em relação ao resto da América Latina, sim. É, professor, aqui no Brasil a gente não vive nesse regime de militarismo, mas ainda assim esses organizadores dos movimentos sociais se sentem oprimidos pelo sistema de gestão aqui no país, né? Falta de reforma agrária, a pessoa se queixa de terra, se queixa de salário, então são vários movimentos, já visto os movimentos que aconteceram, né, durante o ano aqui no país, que movimentaram todo o país. Você acha que esse pessoal, eles seguem esse exemplo do zapatismo, eles têm referências no zapatismo para poder realizar todos esses movimentos? Diversos movimentos na América Latina têm como referência o zapatismo, sobretudo a partir de duas questões que são eixos do zapatismo. Uma é a que o professor falou, que é a autonomia, né? A construção das próprias leis, das próprias formas de organização e o próprio modo de produção. Isso é super importante. Que eles exigem ao Estado que ele respeite seus próprios modos de produção. Por outra parte, a territorialidade é super importante porque eles têm uma construção de relações não capitalistas dentro dos seus próprios territórios. Então, eles respeitam outro tipo de costumes, outro tipo de autoridades. No exemplo, por exemplo, eles não escolhem uma autoridade que vai ser vertical. Todos eles têm que ocupar cargos de governo rotativos. Eles não têm remuneração por exercer autoridade. Eles têm formas comunitárias tradicionais. Então, essa experiência é super lembrada por outros movimentos. Mas nas mobilizações do Brasil, as mobilizações urbanas têm outros eixos. Muitas vezes a territorialidade impacta, mas a autonomia ainda não tem sido possível. É uma fase de transição, estou achando. Vocês estão fazendo esse encontro desde a última quarta-feira. Como é que está sendo a participação lá dos estudantes, que está reunindo ali os professores, os acadêmicos, né, os curiosos pelo zapatismo, né, professor? E como é que está sendo a participação desse pessoal lá? Bom, para mim tem sido muito interessante, não só por conhecer a universidade e os alunos, sino porque eu percebo que os alunos têm muito interesse em conhecer um movimento que já está por cumprir 20 anos, sabe? Então, pode ser que para esta geração o zapatismo ficou um pouquinho distante, em alguma forma. Então, é importante sempre rescatar esses movimentos e trazer esse debate não só na universidade, sino fora da universidade, né? A gente vai ter amanhã uma outra atividade que a gente convida todo mundo lá no... CDH, é às 18h. Então, para quem quiser aparecer e conversar e conhecer um pouquinho sobre o movimento ou sobre a história do México, sobre os movimentos da América Latina, a gente está convidando todo mundo. Mas até agora tem sido muito, muito interessante e muito importante também. Por favor, professora. Eu acho que é muito importante para o resto da sociedade que está fora da universidade conhecer a experiência, porque tem muito mito e muito preconceito. Pois é, justamente isso que eu ia abordar com vocês. Esse evento ele era voltado só para os professores e estudantes de história, os estudantes de sociologia lá da UNILA, mas não, é aberto para toda a sociedade, para aqueles que querem se inteirar mais e saber de que maneira pode se organizar esses movimentos sociais, e sempre de maneira inteligente também, né, para que o movimento acabe não perdendo o foco, como aconteceu em algumas situações aqui no Brasil. Sim. Eu acho que é importante sempre tentar, não só nos aproximar, sino discutir, né, sobre o que acontece nas realidades deles. E aí que a gente faz novamente o convite para as pessoas participar, né? É importante não só que seja no mundo acadêmico, né, sino fora do mundo acadêmico também é importante. A primeira atividade aconteceu fora da universidade e justamente no pátio da frente da fundação. Então, a gente lembra aqui, você falou que o encontro acontece no CDH, amanhã, sim, às 18h, no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu, né? Só para inteirar o que é o CDH. E vai participar também junto da conversa lá, professor, o historiador Danilo Georges, isso? Sim. Fala um pouquinho dele, o que o Danilo... Bom, pode... na verdade, eu acabo de conhecer ele, né? Porque eu cheguei aqui na quarta-feira, eles me explicaram um pouco sobre o que é o centro e, na verdade, a gente vai ter uma discussão sobre o movimento. Acho que acho Vitória que pode falar Vitória, um pouquinho, né, mais a respeito. O Danilo é historiador, ele está fazendo um mestrado lá em Toledo e ele pesquisa também questões vinculadas às periferias e à construção de uma outra cultura. Então, acho que aí a vinculação está mais sobre a ideia de que tipo de militância é feita no zapatismo, que tipo de militância existe aqui no Brasil, sobretudo no MST, e que tipo de militância está na defesa dos direitos humanos, porque o zapatismo também é um pouco referência para pensar a defesa dos direitos humanos, não só indígenas, sino das minorias, entre comillas. Você já visitou várias comunidades zapatistas, né, professora? Sim, eu visitei várias comunidades. Qual foi a impressão que você teve disso? Eu tive a impressão de que são comunidades certamente com muita força interior, mas muito poucos recursos materiais. Então, isso é impactante, né? A força que eles têm do conteúdo da história, das lutas que eles têm que seguir, mas a condição em que eles moram, que é uma condição de dificuldade, né? Mas adorei conhecer, por exemplo, a solidariedade da sociedade civil com eles. Adorei saber que tem muito que aprender a gente que mora na cidade, das pessoas que moram no campo. A gente tem muito que ouvir das histórias dos indígenas. A gente tem muito para aprender. Então, na verdade, o que dá para a gente resumir, então, fica uma pergunta para os dois aí, é que esse pessoal busca com esses movimentos é autonomia. Uhum. Né? Autonomia para decidir, autonomia para implantar os sistemas, já que eles não concordam com os sistemas que nós vivemos hoje. Então, o que eles pedem do pessoal desse movimento é mais autonomia, né, professora? Já que eles são excluídos, eles procuram autonomia porque o Estado excluiu eles, né? E não é só o sistema, são os governos que estão no México, os maus governos são os que excluíram eles. Então, eles têm uma escolha que é autonomia, mas não é uma revolução tradicional quando todo mundo acha, né? Não é a toma do poder, não é a toma do Estado armado. Essa não é a ideia. E, em geral, você tende a confundir, né? Então, é bom saber que tem movimentos sociais que têm outro jeito de entender a transformação social. Também é importante pensar que autonomia não é separação. É, exatamente, né? Se eu ia abordar justamente como é que vocês veem essa coisa de autonomia, sim, né? Porque geralmente o pessoal acaba misturando tudo, sim, né? Então, sim, não é essa separação. Não, né? Não é. Pelo contrário, a luta dos zapatistas, não só pelo reconhecimento constitucional dos povos indígenas, é uma luta por um país mais democrático. Né? Quando o governo não reconhece a autonomia, por isso que é uma autonomia em resistência, né? O que eles estão fazendo é se reinventar o mundo a partir da sua própria visão, as suas próprias formas de se organizar, né? Sua própria cosmovisão, uma outra forma de fazer política, uma outra forma de fazer saúde, fazer educação, enfim, é dizer, construir o poder a partir das bases dele, que é a Assembleia, que é as comunidades, a partir das próprias necessidades deles. Então, eles assumem esta questão autônoma no momento que o governo não reconhece os acordos que eles firmam com o governo. Então, é uma parte, uma autonomia no sentido integral, como falei no começo, mas é uma autonomia em resistência, né? Professora fazendo sinalzinho, quero falar também, por favor, professora. Imagina que são comunidades que têm 20 anos em resistência na autonomia do Estado. Então, são comunidades que têm jovens que nunca pisaram uma escola pública tradicional, que nunca pisaram um hospital tradicional, senão hospitais do movimento, escolas do movimento. Eles têm uma cabeça que não está moldeada no estilo capitalista. Isso é incrível. A solidariedade. E a gente não consegue imaginar, porque nós fomos criados dentro do capitalismo, a gente não consegue imaginar, claro, de que maneira se dá isso, né? A professora, a Vitória é argentina, o professor Valdo, mexicano, mais especificamente do México, de onde surgiu esse mexicano. Qual foi o reflexo que teve esse movimento no México, professor? Bom, então, quando os zapatistas surgem no 1º de janeiro de 94, eles escolhem esse dia porque é o dia que o México assinou. Bom, já tinha assinado, na verdade, o Tratado de Livre Comércio com Canadá e Estados Unidos, e eles decidem aparecer publicamente esse dia como para dar um golpe contra esse processo neoliberal que estava avançando em torno desde a década dos 90. Então, eu acho que a importância do surgimento do movimento não só teve um impacto nacional, sino mundial, né? Porque ele surge numa época da queda do socialismo real. E aí é onde parece que não existem mais esperanças, né? Onde a esquerda está um pouquinho meio perdida nesse âmbito da questão por causa da queda. Então, pareceria que não existem mais alternativas contra o modelo capitalista. E nesse momento surge o zapatismo, que é um movimento indígena armado, com 11 demandas, que são estas demandas que não só têm um caráter indígena, sino um caráter dos excluídos do sistema. Certo. Então, a gente, lembrando agora, professor, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar? Sei que tem muitas informações, né, que a gente, sei que tem muita coisa para abordar, mas a gente deixar o pessoal curioso e incentivar o pessoal a participar desse encontro, professora. Sim. Com certeza. A gente vai se encontrar para seguir debatendo o dia sábado, às 6 horas, no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz, né, aí perto do SESC, e lá a gente continua a conversa. Exatamente. Então, amanhã, vocês estão reunidos desde a última quarta-feira, né? Pessoal participando bastante, pessoal bastante curioso, né? Sim. Pessoal que já participou desse estudo, desses encontros. E agora, no sábado, então, no dia 30, a partir das 18 horas, a conversa, então, com o professor Valdo e também com o historiador Danilo Giotti. Que você reforçasse, então, o convite, professora, para esse pessoal? Então, a gente vem participando bastante. A gente está esperando nessa vez que não só a UNILA e a Fundação Cultural, que foram as duas entidades organizadoras, estejam lá. A gente está esperando, ainda melhor, que venha o resto da comunidade, sobretudo para tirar os preconceitos, para aprender mais sobre a América Latina, para entender que a gente vive os mesmos conflitos na região. Para aprender, para refletir. Sim, claro. Novamente, convidar todo mundo para nos conhecer um pouquinho mais aqui na América Latina, né? Lembrando, então, que todas as atividades, elas são gratuitas e abertas para toda a comunidade. Não precisa nem fazer inscrição. Não, né? É só chegar. Chegar lá e... Só chegar com vontade. Exato, com vontade, com curiosidade, né? Isso. Com, né, aquela coisa de querer aprender mais, então. Claro. Quero agradecer a presença de vocês, a professora Vitória Darling, professora de Ciência Política e Sociologia da UNILA, a professora coordenadora desse evento, atividade sobre o movimento zapatista, e também o professor Lau Fuentes, pesquisador... A professora é pesquisadora da PROLAN. PROLAN é o Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, da USP. Título obrigada. Grande, né? Obrigada pela participação de vocês. A gente lembra que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde você vai poder ouvir na íntegra essas entrevistas e outras informações também a respeito desse encontro que encerra amanhã a partir das 8 horas. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês.